Todo ser humano procura segurança, paz e tranquilidade. É natural procurarmos vidas fáceis, e até na busca frenética desta ilusão, nos deixamos levar por mentiras e enganações. Quem de nós não gostaria de ter a mesma afirmação do salmista ao dizer: "Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro." Salmos capítulo 4, versículo 8. Este mesmo salmo questiona o homem perguntando: "Até quando?" No verso 2, o salmista questiona a busca por vaidade e mentira pelos homens, pedindo que reconheçam a glória do Senhor. No verso 3, destaca-se a confiança de que o Senhor distingue o piedoso e ouve as súplicas. No verso 4, há um conselho para irar-se, mas não pecar, e buscar tranquilidade no coração. O verso 5 incentiva a oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. Onde começa o perdão? Se você, como eu, quer se deitar e logo pegar no sono sem nenhuma dificuldade, seja por causa do cansaço da vida, dos remorsos e arrependimentos, das preocupações e ansiedades, tudo tem que começar com uma alma leve e limpa de todo o pecado. No Velho Testamento eram oferecidos sacrifícios pessoais como expiação do pecado. Anualmente o sumo sacerdote intercedia pelo povo com o sangue de animais, arrependimento e confissão eram necessários e até os pobres podiam fazer um sacrifício reduzido para justificarem seus próprios pecados. Nos sacrifícios do Velho Testamento era necessário um sacrifício de um cordeiro novo, de um ano, puro e perfeito. Sinalizava para o Cordeiro de Deus, Jesus que daria sua vida pelo pecado da humanidade. Por isso Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 1 ao 4, isto é o Evangelho, e nós devemos obedecer o Evangelho e também morrer, ser sepultados e ressuscitar. Romanos capítulo 6 versículos 3 ao 11, para que, no batismo, tenhamos perdão total dos pecados. Atos capítulo 2 versículos 36 ao 42. Resumimos o perdão dos pecados neste processo: ouvir e ter fé no Evangelho, arrepender dos pecados, confessar Jesus como Senhor e reconhecer os seus pecados, ser batizado e perseverar. Uma vez salvo no batismo, é necessário desenvolver a salvação com temor e tremor, fazendo tudo sem murmuração e preservando a palavra da vida. Filipenses capítulo 2 versículos 12 ao 16. Porque enquanto vivos, corremos o risco de perder a salvação. Perdão dos pecados depois do batismo. O batismo é chamado de nova vida. Você tem a segunda chance que sempre quis, agora, precisa desenvolver a sua salvação. Precisa aprender tudo de novo, falar, andar, se alimentar, etc. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Você tem que dar um basta na vida libertina que é a prática do pecado. Vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam em sensualidade, paixões, embriaguez, orgias, bebedeiras, e também na detestável adoração a ídolos. 1 Pedro capítulo 4 versículo 3, versão fácil de ler. Você tem que buscar aquela autenticidade da santidade porque Deus nos chama para ser santos como Ele é santo. Não significa que você não vai mais pecar, significa que você vai lutar contra o pecado, lutar para amadurecer e, quando pecar, você vai seguir o processo de perdão. Qual a diferença entre nós e as pessoas que não obedeceram o Evangelho? A diferença é Jesus que justifica a todos os que nele confiam e mostraram sua confiança pela fé e obediência começando no batismo. A diferença é que quem está no mundo, fazendo as vontades das pessoas e dos próprios desejos conta sempre, mais um, pecado. Quem está em Cristo, também peca, e conta, menos um, pecado porque tem purificação em Cristo constantemente. Quem está em Cristo não deve e não precisa acumular pecados. Confesse os seus pecados e orem. Uma atitude para quem está em Cristo é se arrepender sempre e saber que não está sozinho, isto é, procure pessoas justas e conte com as orações deles. Talvez você não queira dizer qual o seu pecado, mas precisa confessar para alguém, porque o pecado nos constrange, precisamos de ajuda em oração e Deus ouve a oração dos justos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago capítulo 5 versículos 14 ao 16. Ande na luz. Andar na luz é necessário para que os nossos pecados sejam perdoados. Andar na luz não é um conceito abstrato e esotérico, mas muito prático. Pense, onde Deus está? Claro que Ele está no que compreendemos como céu, mas pense um pouco mais e encontre o Senhor. Jesus disse onde Ele estaria. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18 versículos 18 ao 20. Onde Jesus está, Deus está. Então, andar na luz, é andar com aqueles que se reúnem em nome de Jesus. O apóstolo João foi muito mais claro e direto dizendo isso. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1 versículo 7. Então, mais uma atitude prática para ser perdoado dos pecados, andar na luz, isto é, manter comunhão com aqueles que ouviram e tiveram fé no Evangelho, se arrependeram dos pecados e confessaram Jesus como Senhor, obedeceram o Evangelho pelo batismo e estão sendo fiéis. Perdoe para ser perdoado. O terceiro passo abordado neste artigo é perdoar. Sim, este foi um dos primeiros mandamentos de Jesus. Se você orar pedindo perdão, mas você mesmo não estiver disposto a perdoar, como é que Deus vai tratar você? Na oração que Jesus ensinou, este foi o único ponto em que ele, depois do Amém, parou para explicar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6 versículos 12 ao 15. Nem suas ofertas serão aceitas se você não contemplar o perdão. Se tem alguma oferta, ela se torna nula por falta de perdão. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e, então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz, ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus capítulo 5 versículos 23 ao 26. Conclusão. Em resumo, a busca pelo perdão dos pecados é uma jornada contínua que abrange elementos como arrependimento, fé, batismo, comunhão e perdão mútuo. Inspirados pela confiança do salmista em encontrar repouso seguro em Deus, os crentes são desafiados a abraçar o Evangelho, reconhecendo o sacrifício de Jesus como o cumprimento perfeito dos rituais do Velho Testamento. O compromisso pós-batismo inclui a manutenção da comunhão, o desenvolvimento de uma vida em conformidade com a santidade e a prática constante do perdão, refletindo a reciprocidade fundamental desse processo na busca pela reconciliação com Deus e com o próximo. Assim, ao trilharmos esse caminho, não apenas experimentamos a remissão dos pecados, mas também nos deparamos com a promessa de uma transformação contínua e uma vida restaurada pela graça e misericórdia divinas. Se você ainda não obedeceu ao Evangelho por meio do batismo, faça-o para obter perdão total de seus pecados e voltar a ser como uma criança diante de Deus, ou seja, puro. Se já foi batizado, confesse seus pecados a alguém que seja justo diante de Deus e confiável diante das pessoas. Ore e peça ajuda em oração a essa pessoa. O segundo passo é andar na luz, mantendo comunhão no culto com aqueles que confessam sua dependência no Evangelho e lembram disso através da ceia do Senhor. Finalmente, conforme abordado neste artigo, perdoe para ser perdoado.